Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos a mais um Nerdrops, o podcast... Olha lá, já vai ter que começar editando. Mas que c... Nossa senhora, dois pés no peito de edição já. É só blipar. Contamos conosco o ilustríssimo senhor cabeludo, coisa sexy, Guilherme. O Guilherme, pra quem não conhece o Guilherme é o marido da Thaia, tá? É isso aí. Pra quem não conhece a Thaia, são... pra quem não conhece... não conhece a Thaia, é minha esposa, pô. Pô, pra quem não conhece a Thaia, você é um alienado. É, não, peraí, a esposa atual, é ex não, né? Pô. Não, minha esposa. Primeiro e único. Tô vendo ao vivo, tô vendo só ao vivo. Guilherme Costa aí, do diadgamer.com/nerdrops.com. Não, ponto nerdrops.com. Eu não sabia nem endereço, velho. Pariu. Cara, eu tô... Hadouken! Nerdrops tá virando uma mega corporação, então uma hora confunde, mas é diadgamer.nerdrops.com. É, tá vendo? E contamos conosco também a ilustríssima que veio direto do tapete vermelho, Mariana Bonfim. Ai, que chique, bem! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, e vocês? Ah, deixa eu só falar uma coisa. Chupa, Avatar! Aí, o melhor comentário que eu vi sobre a entrega do Oscar foi que Avatar ficou a ver na navios. Esse não tá à altura do Oliver. E vamos aos nossos e-mails. E-mails. Nerdmail. E olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails aqui do Nerdrops. Dessa vez trouxe um convidado muito especial e de muito de longe. Fala aí, Rodrigo do Quarto Sinistro. Arriégua. Arriégua. Rapaz, convidado especial é um jeito bonito pra dizer que faltou todo mundo. Boa. Teoricamente, né? A gente tá aqui numa série de condições, a gente tá gravando e-mail meio que às pressas, né? A gente teve uma série de problemas com o servidor, né? O programa acabou não indo pro ar no dia certo, seria ontem ou segunda-feira, vai lá saber quanto que vai pro ar. Mas é isso aí. E pra quem já nos conhece e pra quem não conhece, a gente também tá presente aí na rádio Animix, todas as terça-feiras, às 22 horas, né? Esse seria o programa da semana. O Nerdrops ainda reprisa na segunda feiras e quartas às 8 horas da manhã e às quintas às 22 horas. Arri é égua! Bom, vamos pro primeiro e-mail e dessa vez aqui, quem diria, não é um daqueles e-mails de rasgação de seda. O Fábio Liane aqui, ele mandou um e-mail cobrando, é um e-mail um pouquinho extenso, né? Eu vou dar só uma passada pelos tópicos aqui que ele citou. Segundo ele, né? Os 140 caracteres do Twitter não seria possíveis, né? Pra descrever tudo que ele sentiu a respeito do último episódio aí, do 34. Então ele diz aqui que faltou animação no episódio, ele ficou arrastado, né? Enquanto alguns episódios ele ficava ansioso pra escutar a próxima atração, não, nesse daqui ele esperava já logo pelo fim. Bom, o que acontece aí... Não sei se pode ter sido isso, né? Mas é, como todo mundo sabe, o Nerdrops é um programa que fala de notícias do entretenimento, né? Sejam elas em filmes, quadrinhos, games, enfim. Boas ou não. Boas ou não, exatamente, cara. E realmente, cara, numa semana onde a melhor notícia de cinema, sabe, foi Homem-Formiga e um pôster do Toy Story, cara, quer dizer, a gente fica meio comprometido, né? Mas a gente passa a informação do melhor jeito que vier. Outra reclamação aqui dele é sobre os convidados, né, que não tiveram dinâmica. Com todo respeito à Uliana, eu vou discordar. Eu acho que o Hugo do Nowloading, pô, foi um puta de um convidado. Um cara, porra, super versátil em tudo quanto assunto que a gente falava. E infelizmente o Kodoji aí acabou caindo fora nos primeiros minutos, graças à grande conexão 3G de Floripa. Bom, a própria leitura das notícias foi, né, lenta, arrastada. O nivelamento de áudio, ele diz aqui que deixou a desejar. Isso daí o Sus tinha comentado uns programas atrás e realmente a gente tá... estudando algumas novas maneiras de fazer com que o áudio das vozes fique mais homogêneo, né? E ao mesmo tempo sem muito eco, muito ruído e tal, né? E não tem jeito melhor de fazer esse teste do que o laboratório nosso, que são os ouvintes, né? Com todo respeito, mas no final das contas, né? A gente até achou que o resultado final, o produto final do programa 34 foi agradável aos nossos ouvidos, né? Mas, porém, é muito interessante que vocês, ouvintes aí, como no caso o Liana fez aqui, ele deixou bem claro que o nivelamento aqui tava com alguns problemas. Cara, graças a Deus, né? A gente tem como medir isso através dos ouvintes, é algo que a gente já tá estudando aqui pra melhorar mais e mais. Eu acho até o papel de tolerância, né? Já que alguns podcasters nem suportam ver uma reclamação dessa. Né? Ah, vai se lascar, se você não quer ouvir assim, não escuta. Não, com certeza. Eu acho que... Tem que saber escutar o ouvinte, tem que saber se quer continuar com isso, se quer fazer futuro com isso. Não, claro. Porra, porque afinal de contas, né? O seu objetivo é o ouvinte, né, cara? E, exatamente. E nada melhor do que você escutar. Não só isso, cara, tem todo o direito de crítica, mesmo porque esse último episódio, cara, ele simplesmente, o nível de downloads, né, a média semanal que a gente tinha, esse último programa ele fez em um dia e meio, acredite se quiser. Então, quer dizer, os ouvintes, realmente, a gente tem que ouvir eles, cara, porque eles que estão fazendo toda a diferença, né, e o Liana aqui ainda termina, né, desculpa a franqueza e tal, mas, né, ele por ser um fã do trabalho nosso, ele cobra pra que a gente melhore cada vez mais, né. Um abraço pra ele, cara, grato pelo e-mail, pelos toques. Com certeza a gente, da parte técnica, a gente vai estar tratando desse assunto, né? Agora, quando a notícia for ruim, cara, a gente vai fazer o melhor que pode também, né, cara? Mas a gente tem que, né, ter uma referência aí um pouco melhor, porque realmente aquela semana foi fraquíssima, né, cara? A gente fez das tripas coração para levar o melhor para os ouvintes. Se prepara para as próximas, que o Brasil tá com uma política de retaliação a cinema aí, você vai ver a desgraça que vai dar. Caralho, se já não tinha cinema aí agora, então... Ah, uma porra, ó. Próximo e-mail aqui, gigantesco, aqui do Heber Ruas, ou é Ruas, foda-se, Guarulhos, São Paulo. Fala, galera do Nerdrops, muito bom o último cast, mas eu tô mandando e-mail não somente para elogiar o programa, mas sim para lembrar que hoje... Hoje, quando ele mandou, né? É, quando ele mandou o dia 10 de março de 2010, foi o aniversário do grande Chuck Norris, que fez 70 anos. Olha, Heber, não se preocupe que o Oliver fez questão de lembrar pra gente durante o dia todinho no Twitter. Encheu o saco a cada minuto, era peidando e soltando alguma coisa sobre o Chuck Norris. Qualquer coisa que ele visse era Chuck Norris. Então, a lenda Chuck Norris foi muito bem honrada. Lembrete que Chuck Norris não fez 70 anos, né? A idade chegou a tentar afetar algo nele pela 70ª vez, né? Passando batido, né? Ignorou. Tempo tenta alcançar Chuck Norris. Mas é isso aí, cara. Pô, mas bons tempos, né, cara? A minha infância foi... Eu posso dizer que a minha criação foi Schwarzenegger, Chuck Norris e Stallone, né, cara? E hoje... Olha aí, o que é que ele é? Tá vendo essa galerinha emo aí, velho? Pelo amor de Deus, hein, cara? Ainda bem que eu passei disso. Raspando, né? Vai pro ampo. Outra ouvinte aqui, a Karina de Martino, né? Ela manda aqui: oi, pessoal do Nerd Drops. Primeira vez que eu ouço vocês, adorei. Vou virar ouvinte frequente. Opa, sempre é bom, ajuda a divulgar aí. Muita coisa pra interagir. Com relação ao Duro de Matar 5, ela ainda tá falando, acho que do programa 33, né? Foi que a gente comentou a respeito dos possíveis, as possíveis novas produções aí que pode estar envolvido o Bruce Willis, no caso Duro de Matar e o Corpo Fechado. Ela já declara aqui que é um típico filme pra se assistir com uma fatia de queijo debaixo da TV, porque já virou marmelada. Porra. Cara, Duro de Matar 5 vai ser o Bruce Willis aos 70 anos dando Hadouken com a bengala. Porque... Jogando um caminhão numa nave alienígena, né, cara? Ah, com certeza. E a discussão da tecnologia, um tanto redundante, né? Que a gente ficou se debatendo por horas e horas a respeito do iPad, né? Que a galera aí já tá com um índice de reprovação alto aí, um dos produtos. Foi considerado o fracasso do ano da Apple, né? É que acho fracasso comercial. Assim, é algo que já existia, não foi renovado, não teve evolução, e eu acho que eles colocaram uma mascarazinha diferente, então, só pra dar uma enganada, né, cara? Mas... É, tem muita gente que compra, né? É da Apple, vou comprar. Ah, sim, é. O que presta da Apple já tava aí, cara. É iPad, iPhone e Mac, cara. MacBook. Você não precisa muito mais que isso, não. Bom, adorei o humor e tudo mais. Super beijos pra todos. E em especial pro Eduardo. Eu imagino que seja o Horonix, né? E o Sussi. Coitado. Os dois vão ficar impossíveis, velho. Eles já são um exemplo de modéstia, já, né? Imagina agora, o ego tá inflando. Próximo e-mail do Eduardo Cosso. É Eduardo Cosso mesmo? Isso. Ah, Riego, bora lá. Bem, começando, REC. É um filmaço extremamente respeitado na Europa. Assisti a continuação e é bem interessante, recomendo muito. Quarentena é aquele esquema Power Ranger que consiste em refilmar uma produção original com atores americanos. Tem pequenas diferenças no roteiro, para explicar melhor o que ocorre e mostrando mais o cinegrafista que é excelente, que é o excelente ator Steve Harris da... Hã? Ah, Steve Harris, é um desgraçado que não sabe escrever. Escreva, ó, tem uma teclinha, Space. Você tem espaço, tá bom? Ah, Steve Harris, né? Steve Harris. Steve Harris. Espaço da incrível série O Desafio. Recomendo o cast sexta-feira, puta que pariu. Sexta-feira, meia-noite, sobre REC. Tá aqui, ó, pra quem quiser. http://... Mas, o Wolverine pode ter levado um tiro na cabeça, porém... Como o Adamante fundiu com seus ossos, o ferimento da bala desapareceu. Afinal, ele tem um poder de cura. O filme é ruim, mas desse erro não podemos acusar. Valeu, Eduardo Cozo, 31 anos, São Paulo. São Paulo. Você vê um defeito num filme que já é defeituoso, então, né? Acho que até dá pra desconsiderar também, né? É, com certeza. Outra galera aqui, João Ricardo, seu vizinho aí, velho. Ô, aqui, esse povo de Natal, é... Lá tem cinema, né? É, tem. Tomara que se exploda. Por isso esse som de ódio na sua voz. É. Beleza. Ele, o João Ricardo, né? Que é mais conhecido pela gente como Control JR. Também aí de Natal, Rio Grande do Norte. Ótimo programa mesmo com a ausência do Sussi. Ih, caramba. Sussi. Essa leitura de e-mail vai ficar sussada. Acho todos vocês importantes. Enquanto falta um, é como se faltasse um pedaço do corpo. Sem uma perna, um braço... No caso do SUS, não quero nem mencionar que parte ele é. Cu dá pra considerar um órgão ou não? Rapaz, você tem que pegar até da boca do intestino. É do sistema digestivo, né? É um conjunto de órgãos, na verdade. Bom, mas vamos falar do programa. Por falar em Velozes e Furiosos, que é um filme que o Rodrigo gosta pra caramba. Pelo amor de Deus. Olha, se você... Sabe quem é que gosta de Velozes e Furiosos? Tem tara pro Velozes e Furiosos. Aquele cara que não cresceu e tem 3 mil Hot Wheels, tá? Pronto. É aquele cara que gosta de Velozes e Furiosos. Pronto, só isso. Deixa eu esconder minhas Hot Wheels aqui, peraí. Não, um Hot Wheels é uma coisa, 3 mil é outra. É, só varia na cor depois, né? Bom, eis mais uma dessas estranhas coincidências quando surgem filmes semelhantes num curto espaço de tempo, que foi uma coisa que a gente comentou em outro programa, que todo filme sobre determinado assunto, eles sempre saem dupla, né? Então teve Impacto Profundo e Vulcano, teve O Ilusionista e o grande Truque, né? Que são de mágicos. Aí teve... Cara, um monte de filme que sai de duplinha, né? Então aqui ele citou Velozes e Furiosos e os 60 Segundos, do Nicolas Cage com Angelina Jolie. Outra bomba, fuja desse filme. Bomba é pouco, né, velho? Porra. Os 60 Segundos foi o momento que Nicolas Cage falou, parei. De fazer filme, agora eu vou fazer putaria. É. Ou seja, né, ele menciona aqui, né, com a presença da loiríssima Angelina Jolie, a velha fórmula carrões e gostosas que surgiu aí um ano antes ainda do primeiro Velozes e Furiosos. E não, Oliver, você não está sozinho. Eu também vi a batalha final no SBT. Eu era bem moleque, devia ter 6 ou 7 anos e morria de medo daqueles lagartos. No ano passado ele foi reprisado pelo TCM e reassisti dessa vez sem medo e achando os efeitos muito toscos, mas pra época eram bem feitos, principalmente se tratando de séries de TV, que, né, geralmente tem uma produção bem menor que a do cinema. Em termos de orçamento e tudo mais. Cara, então quer dizer, o Control JR aí, ele é bem velhinho, né? Porra! Tu não chegou a ver a versão original do V, não, né, Rodrigo? Tu não, moleque. Ainda. Eu pretendo ser um historiador, vou fazer um estudo sobre... a longevidade do Oliver Pérez e do Control JR. Um VHS da série. VHS não, né? A fita beta. Tu pode achar. Dois dedos de mofo, assim, sabe? Fossilizada no meio de uma pedra, tá ligado? Aqueles peixes que eles acham, aquelas espinhas de peixe no meio da pedra, né? É isso aí, abraços efusivos a todos. Heitor Moraes, esse cara tá em todo canto, né? Quer tomar o lugar do Samuel Varela, rapaz? Olá, Tommy, Zack, Kimberly, Billy, Trent, Jason, o restante da equipe. Cara, comentário. Você já sabia, acredito que a gente é o primeiro podcast com piada interna dos ouvintes. É, você vê. É, um comentário atrasado sobre a eterna peleja da bala de adamante, rapaz. Eita, mas a legenda. A bala de adamante. A legenda brasileira faz entender que o adamantino, entre aspas. Adamantino seria responsável pelo fim das memórias do Wolverine de maneira mais mágica. Porém, na visão mais realista dos X-Men, no universo X-Men, fica estabelecido que danos aos neurônios, quando regenerados, não recuperam suas conexões com perfeição. Isso acontece na luta entre Wolverine e Dentes de Sabre, quando ambos estão com Adamantino, ainda no início do Ultimate. Adamantino é foda, viu? Ou seja, Wolverine regenera um cérebro em branco no caminho da bala. Imaginando que os ossos comuns do crânio cresceram no buraco feito de Adamantino, resta sorte de não levar outro tiro no mesmo lugar. Olha, sinceramente, você não tem mais o que fazer, não. O pessoal filosofando sobre uma... Trabalhar, bando de vagabundo. Pessoal filosofando em cima de uma bala de adamantium, né, cara? Cara, é muito... Escreve uma tese de doutorado pra isso, porra. É verdade, cara. De um filme péssimo, né? Que diga de passagem. Vamos reforçar que é ruim, né? Já falamos uma vez, duas vezes. Sem mencionar nas outras 34 edições do programa. Esse Heitor aqui, ele tá falando por um grupo, sabe? Eles se reuniram numa tarde. Pra assistir o filme na casa de algum e ficaram lá, os três, feito falcões, procurando qualquer coisa assim no filme. Não, e depois fizeram um PowerPoint e tal, com gráficos. Mas é isso aí, obrigado, Heitor Moraes, continua mandando seu e-mail. Obrigado, peraí. Uma bala de adamantium pra você. O outro ouvinte que manda aqui é o Nelson Oliveira, mais conhecido como o Nelson Mandela. Bom, olá, amigos do Nerd Drops, aqui quem fala é o Nelson.com, da Zona Oeste de São Paulo, estudante de programação web. Da Zona o quê? Da Zona o quê? Oeste. Bota os efeitos de tiro aí que eu não presto muito. Adorei o Cast 34. E a canelada master do convidado do Download, no caso seria o Fred Hugo aí, me lembro muito eu mesmo que vira e mexe troco nomes. Sobre o filme Hack, já tem continuação, né? No caso aqui, ele dá uma mini sinopse aqui do que seria o Hack 2, né? A ação continua, com o médico e uma equipe de golpe equipada com câmeras de vídeo. Jogos Mortais. É, Jogos Mortais. Cara, mas tu assistiu Quarentena e Hack, ô Rodrigo? Não assisti nenhum dos dois. Assim, eu tenho um certo desprezo por filme de terror em geral. Porque na maioria das vezes não me acrescenta nada, entendeu? Só serve pra uma coisa pra mim. Caso você tenha várias fêmeas em sua residência, entendeu? E aí você coloca e pronto. Aí elas voam em cima de você como se você fosse oferecer alguma proteção. Aí você, se você for esperto, você ganha alguma coisa com isso. Filme de terror eu recomendo Wolverine. Próximo e-mail do Rodrigo Denicol, parente do Cepacó, é uma piada de merda. Fala pessoal do Nerd Drops, vou poupar vocês, repetir os nomes de todo mundo, Academia, obrigado, mas me fez falar tudo isso. Olá. Nerd Drops desde os tempos da onda dos Transformers e até antes, sempre curti, ri bastante, ouvindo, mas nunca mandei e-mail pra vocês. Ah, otário. Mesmo com vocês chorando, o pessoal enviar. Mas sobre a notícia do filme do Homem-Formiga, eu concordo que o personagem não tem tanta fama assim pra um filme, mas ele é um membro fundador dos Vingadores, e por isso não poderia ficar de fora do filme. E como eles estão preparando o terreno, apresentando todos os personagens antes do lançamento do filme e tal, um filme só do Duddle, né? Um filme só do personagem seria o lógico, né? Aliás, o personagem com os nomes de Jaqueta Amarela ou Vespa... Olha, cara, Homem-Formiga é apelável. Eu já vi Herói Escroto, mas Homem-Formiga... Bom, tava ganhando os papéis meio centrais nos últimos grandes arcos da Marvel. O Jaqueta Amarela era o Skrull, mas ainda... Não tô defendendo o personagem, mas... E meio já foi grande pra caralho, então fico por aqui. Cara, Homem-Formiga formiga, né? Já pensou num fogo cruzado, Vingadores contra Skull? Meu, pisoteado não acerta, né? Ah, pô, imagina, eu tenho que fazer um filme do Homem-Formiga. Isso, cara, isso vai ser ótimo pra propaganda de Baygon, sabe? Qualquer veneno, porra. Se eu for você, se você aí que tá escutando fabrica, é dono, tem ações, sei lá, Baygon, SBP, qualquer coisa, invista no Homem-Formiga. Bom, outro aqui que manda é o nosso velho amigo aí, ficou grudado com o Sussi lá na Campus Party, Marino Arthur. Sim. Tá uma coisa linda lá, velho. Tava pedindo, né? Tá, é o Rurunik, o Marinho... Mas o sucedeu, Não sei. Isso daí seria o de menos, né? Já se entrega todo o programa mesmo? Dia desses eu liguei, porque tava com um polá na casa dele, assistindo o filminho lá. Ah, imagina o que ele tava fazendo. E pior que ele tava dizendo, tava só de cueca, viu? Mas tudo bem. Fala, Nedrops, cara. O Sussi, Pérez, Guizão, Polar, Conan, Cool, James Cameron, blá, blá, blá, pelo amor de Deus. A gente realmente é piada interna dos ouvintes, cara. Um pequeno comentário sobre o episódio 33, né? Que foi o anterior. O anterior 34 é óbvio, né? É. Anterior ao programa passado. O Sussi cantando foi impagável. A próxima tem que ser o tema do Power Rangers ou de Hi Hi Puff Yummy Yummy Show. É, Shinigami Yaya. Yeah. Ah, por isso que eu não sei. É, sei não, não foi a pronúncia certa, não. Sobre o 34, Toy Story vai ser do cara. Presta atenção no bip. Do cara. Eu tô esperando muito dele, mesmo com 18 anos, eu vou virar criança na sessão do filme. Erro fatal. Olha só, tem uma coisa que você tem que aprender quando você vai ao cinema. Expectativa zero, entendeu? Zero. É a melhor maneira de você... É melhor você vai lá com tesão de assistir o filme e eu normalmente, quando acontece isso, eu tento me controlar, mas às vezes acontece. Eu vou esperando muito mais do filme e não acontece. Então vá como quem vai sem querer nada. Se for bom, você vai se surpreender. Se for ruim, você não vai se chatear tanto. Faz de conta que você vai ver tiroteio com balas de adamantium. É, exatamente. Ele ainda fala aqui que realmente herói animal não dá. Não dá certo no cinema, né? Vê de Wolverine e outros. Wolverine, pelo amor de Deus, não foi culpa porque ele é um meio animal, quer dizer, meio características animais, meio homem, né, cara? Foi porque todo mundo lá tava ruim mesmo. É, Percy Jackson é filho de Poseidon e uma humana. Tá falando aqui, obviamente, do ladrão de raios, né? Que é acusado de roubar o raio de Zeus. Aquele raião fodão de Deus, segundo ele. O filme é ridículo, não precisava nem ter falado. Imagina uma equação. Falta de bom senso, mas desrespeito ao livro, mais desrespeito total à mitologia grega. Mais um bando de sem noção, igual Percy Jackson, o filme. Quanto ao resto, é isso. Abraços. Meu irmão leu o Ladrão de Raios e odiou o filme, não gostou. E, pra você ver, se o cara que leu, meu irmão, que não é uma coisa muito exigente de cinema, não gostou, então é porque o filme é uma merda e eu não vou evitar totalmente. Último e-mail, Renan Miura, ou é Miura, ou caramba, 4. Aqui, esse daqui é o seguinte, o Renan Miura, ele é o cara que prometeu todo o programa mandar um e-mail. E no programa passado, ele mandou o e-mail, acho que depois que a gente terminou de gravar tudo, cara. Então, quer dizer, ele se deu mal e tal, mas beleza, aqui é... Vou falar aqui, que é um negócio meio interno aqui. Aqui, ele está falando aqui que mandou e-mail com mensagem de voz e tarde demais, né? Não deu pra entrar no cast, né? Tá salientando que até eu mandei um e-mail aqui, que, né, que eu pedi desculpa e tal. Você sabe como que faz, né? É política, você beija bebê e tal. Tudo pra atrair mais ouvintes, né? Brincadeira. O Renan aí, todo e-mail, ele manda a rasgação de seda dele aqui e tal. Ele falou que não precisa nem ter ouvido pra falar que o programa foi foda, que foi muito divertido, como sempre, sempre será. Pois se um dia deixar de ser, não será mais o Nerdrops, tudo bem. Esse é formato de filosofia. Isso. Dessa vez, ele diz que no próximo vamos mandar mais cedo, né? Já estaremos gravando a mensagem de voz. Até a próxima. Falou, Zayder, um abraço pra Fiz. Foi um cagão, né, que mandou o quê? 3 horas atrás o e-mail, né? ele foi salientar aqui que acho que ele manda sempre no dia da gravação, né, cara? Mas ele tava mandando muito tarde. Ah, tá. E esse foi aqui mais uma leitura de e-mails, né? Tem algum jabá pra fazer aí, Rodrigo? Rapaz, queria pedir aqui pra galera que acessar o Jerimum Beta, né? E seguir o Quarto Sinistro no Twitter, né? Que é @QuartoSinistro. Só isso. E olha só, seu Oliver Pérez. Fala. E veja, porque o senhor merece uma colherada de pasta de amendoim, você sabe aonde. Lembrando que o Jirimum Beta tá com um episódio novo aí do podcast, né? Exatamente, Revolução Russa, vai lá, podcast mais, como podemos dizer, cult. É isso aí, abração. Beleza então, gente, então vamos embora pro cast, falou! Cinema. Vamos para os destaques de cinema. Filme do Capitão América tem 3 finalistas ao papel principal. Hugo Weaving negocia para viver o vilão de Capitão América. Alice bomba nas bilheterias. Christopher Nolan fala pela primeira vez sobre Super-Homem e Batman. Swinging 60s, here I come, baby, yeah! No ano passado, já tinha nos sido agraciado um teaser do Tron Legacy, em que todo mundo ficou encantado e babando. Ai, ressuscitar a história, olha que puta efeito, olha essa moto se convertendo no ar. E agora eles soltaram um trailer, né, de Tron Legacy, contando a história propriamente dita. Tanto que a gente sobe um pouquinho de moto no final. E aí a gente vê o Jeff Bridges, que está retomando seu papel, e entende um pouco mais o que vai rolar aí. Eu achei muito legal, meu, tudo que foi feito com as condições precárias de antes, né? Foi tudo atualizado agora. Não tem muito mais o que falar. A gente não vê efeito. Só no finalzinho só que aparece um pouquinho. Eles dentro, né? Do Tron. O primeiro trailer mostra eles dentro do Tron lá com as motos. Beleza, a gente vê efeito. Ah, sim, não, mas a gente pode dizer que aquele primeiro trailer, na verdade, foi uma espécie de protótipo pra dar uma ideia de como ficaria um Tron versão nova. E especialmente acho que foi pensado pro lançamento daquele trailer, né? Uma moto, vamos dizer assim, pra Comic Con do ano passado. Ah, exato. Então agora eles mandam o trailer. Agora, era o teaser. Agora o trailer pra valer conta a história. A gente não... As cenas que aparecem ali não tem efeito, tem a história só. Ela é um trailer mais focado nos personagens, né? Exato. Então, no caso aqui, o roteiro vai contar a história do Sam Flynn, né? Que é o filho do Kevin Flynn, personagem principal do primeiro filme. Então ele se encontra num momento lá no mundo de Tron, né? No universo que ele criou, e o filho agora vai atrás dele e provavelmente vai passar aquele mesmo processo lá, vai ser escaneado e digitalizado no mundo virtual. Cara, eu vi o trailer, né? A historinha, pela cara assim, tem tudo pra ser algo bem básico. É como Avatar, né? Eles colocaram uma historinha básica pra mostrar o potencial do visual todo do filme. E eu tô achando que o Tron Legacy, né? Que também vai sair em 3D, ele tá indo pelo mesmo caminho. Eu sou muito fã do primeiro filme, eu tô aguardando até ansiosamente aí pra ele no final do ano. Tô vendo aqui o trailer, cara. O começo dele, vocês já viram História Sem Fim? É a mesma coisa, né? Cara. Ele entra num lugar igualzinho. Escuro. Igualzinho. Eu também tive essa sensação, né? Bom, o Yahoo Movies, né, disponibilizou um novo trailer de Robin Hood, dessa vez é incorporado aí pelo Russell Crowe, de novo sendo dirigido pelo Ridley Scott, né, já fez várias parcerias, a mais conhecida aí é o Gladiador, que todo mundo já sabe o resultado, né, só Gladiador, né, e o vídeo ele tem algumas cenas inéditas, né, misturado ao que já foi mostrado anteriormente, que vai ser um Robin Hood mais épico, né, mais na cara do realismo do Ridley Scott, que ele costuma colocar nos filmes dele, e o filme vai estar chegando aí pelo menos nos Estados Unidos, no dia 14 de maio, né? Ele conta também no elenco com William Hurt, Kevin Durant, Kate Blanchett, Vanessa Redgrave, Danny Houston, Oscar Isaac, Mark Strong, Alan Doyle, Scott Grimes e o Lia Seydoux. Como o Avatar deu super certo, agora todos os filmes eles querem lançar 3D. Tipo Fúria de Titãs, que era pra ser só 2D e agora, por causa do sucesso de Avatar, eles vão fazer 3D. Então, Robin Hood e 3D. Titãs, ele não, tem um apelo visual maior do que o Robin Hood, né? Ele vai se sustentar mais na adaptação do roteiro. Eu gosto de Robin Hood, eu acho que esse filme vai ser do Ah, sim, eu confio muito no Ridley Scott. Podemos falar do Oscar? Posso dar o meu apanhado geral? Se quiser, você pode fazer a introdução sozinha. Oscar 2010, e essa 82ª edição sofreu algumas mudanças, como, por exemplo, ter dois apresentadores, novamente voltaram os padrinhos, né, no Oscar de melhor ator, e várias outras mudanças que resultaram numa maior audiência dos últimos 5 anos. Falando dos momentos épicos do filme, não vou ficar aqui, assim, me atentando a falar quem ganhou, quem não ganhou, mas pra mim os melhores momentos foram, primeiro, a homenagem ao John Hughes, que eu acho que foi uma surpresa. surpresa pra todo mundo. E eu acho que foi a surpresa maior a gente ver os astros, né, dos filmes dos anos 80, como Garota Rosa Choque, o Matthew Brock lá do Curtindo a Vida Doidado atual e o pessoal do Clube dos Cinco. É, outro ponto alto da festa foi, acho que a vitória de Kathryn Bigelow como diretora, marcando aí o nome dela na história do Oscar como a primeira mulher a vencer o Oscar de Melhor Direção, abrindo muitas portas para nós mulheres nesse meio machista que é o cinema. Cara, ela tem 58 anos, é inacreditável. Eu comia. E vocês? Opa! Bem, os pontos baixos da noite, os micos, foram a Academia não ter incluído a Farrah Fawcett na homenagem, né, dos falecidos do último ano. Colocaram até o Michael Jackson, mas esqueceram dela. Michael Jackson, ele fez uma brilhante contribuição pro cinema, que foi o Moonwalker. É engraçado que a cena que a Academia colocou na homenagem foi daquele filme do Mágico de Oz, versão Michael Jackson, em que ele era o espantalho. Ele não. Era o espantalho e morreu sendo, né? Pois é. Outro ponto baixo foi o discurso do Jeff Bridges, que foi longo, longo, longo e chato, e todo mundo cochilou e dormiu com aquele discurso. Oh, Mariana, todo mundo que cochilou e dormiu foi quem não ganhou o Oscar de melhor ator. Né? Pois é, né? Foi. Jeff Bridges tem. Ele já é 60ão, já. Já que você falou aí da elogiável vitória da Kathryn Bigelow aí na direção do Guerra ao Terror, e sobre Sandra Bullock. Sobre a Sandra Bullock é o seguinte, eu não vi Blindside, então eu não posso opinar se foi merecido ou não. Por mim, Blindside teria ganhado até o melhor filme, melhor roteiro original. Cara, eu achei o filme maravilhoso, do começo ao final. O primeiro Oscar dela, ela nunca tinha ganho um Oscar antes? Ela nunca tinha sido nem indicada, Eduardo. Ela nunca tinha sido nem indicada. Por incrível que pareça, ela foi a primeira a, no mesmo ano, ganhar o Framboesa de Ouro de Pior Atriz, por um outro filme, e o Oscar de Melhor Atriz por um outro filme. Mas assim, a Sandra Bullock, depois que ela fez essas comedinhas românticas da década de 90, se você procurar na locadora, tem uns filmes bem underground, assim, que ela faz, com uma veia mais artista, mais underground. O Crash, por exemplo, é essa tentativa. E até o Casa do Lago, que é um romance, você vê que o papel dela tá diferente. Então, acho que é um amadurecimento, né? Mas vai estrear o cinema brasileiro sexta que vem. Não sei se essa sexta. Eu só não sei se realmente ela merecia um prêmio. Não sei se o Oscar. Ótimo que ela ganhou. Mas talvez tinha outras atrizes que... Mas assim, não, ó, é só a gente pensar assim. Quem eram as que estavam concorrendo com ela? Ellen Mirren. Ellen Mirren já ganhou por A Rainha. Carey Mulligan, por Educação, era o primeiro. Primeira indicação dela, a menina tem o quê? 25 anos. Aí teve a Gabor Sibidin, que fez a da Preciosa. Também a primeira indicação dela, aliás, o primeiro filme que ela fez. E a Meryl Streep, enfim, a figurinha carimbada tá lá todo ano. Então, se você analisar as outras oponentes, tipo, Meryl Streep e Ellen Mirren já foram agraciadas. A Carey Mulligan e a Gabor Sibidin estão começando. Então, a única que, sei lá, merecia alguma coisa, porque o Oscar é um pouco disso, é que nem o Oscar do Scorsese. Foi pelo conjunto da obra e não pelos infiltrados que ele ganhou. Então, por conta dessa politicagem do Oscar, eles eram pra Sandra Bullock. Uma coisa que eu não gosto do Oscar é essa regra que eles têm da compensação. Porque todo prêmio que eles dão, por exemplo, né, não é destinado ao melhor filme, ao melhor ator do ano. Pô, no caso, assim, é mais em termos individuais, né, como ator, direção. Se eles verem que no ano passado, um diretor que merecia, um ator que merecia não ganhou, e ele tá presente com um bom filme no ano seguinte, com certeza ele vai ganhar, cara, porque foi o que aconteceu com o Russell Crowe, que ganhou de Gladiador, mas não ganhou com O Informante, que é um filme fantástico em termos de atuação. A mesma coisa com o Woody Harrelson, né, aconteceu, e com o Denzel Washington, só que a diferença é que no seguinte, o Denzel Washington tava e ele ganhou, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que eu acho condenável no Oscar, e tipo, meio que questionável. Ok, eles dão um prêmio pra gente que merece, mas que mereceu por uma outra situação, por um outro filme que não é o em questão, entendeu? Que nem o... Heath Ledger. Se eu tivesse vivo, não ia ganhar o Oscar. Eu acho que assim, na minha opinião, quem mais mereceu um Oscar no último domingo foi o Christoph Waltz por Bastardos Inglórios, que é o melhor personagem tarantinesco na última década. E assim, eu acho que, na verdade, a única grande surpresa no Oscar nesse domingo foi filme estrangeiro, que todo mundo, 100% da galera tá tava postando na fita branca no filme alemão. E a Argentina, né, já levou o segundo Oscar com O Segredo de Seus Olhos, enquanto o Brasil, enfim, manda cada filmeco lá, pelo amor de Deus. Eu só acho esquisito agora, tipo, o Oscar é... ele adotar um filme que ninguém espera pra o que tem mais indicações, né? O Guerra ao Terror, né? Nesse ano, e Quem Quer Ser um Milionário no ano passado. Eu até gostei do Quem Quer Ser um Milionário, achei muito legal. Agora, em termos, né, técnicos, atuação e tal, eu não achei, assim, que merecesse tanto. É realmente um filme bom em si. Eu acho que até merecia ganhar o Oscar de melhor filme, por exemplo. Então, com certeza, o Avatar, eu só daria os prêmios técnicos pra ele. Até alguns aqui eu tô vendo que foi o Guerra, o Terror, que venceu com uma edição de som e tal. E eu daria pro Avatar um Oscar desse pelo fato de, por exemplo, você tem que produzir o som, você tem aquela profissão, o sound designer. O cara tem que criar do zero o som. Então, nessa parte técnica, eu daria pro Avatar. O Guerra, o Terror pode ser até muito bem dirigido. Eu acho que um dos prêmios justos aqui foi de direção pra Kathryn Bigelow, mas no demais, cara, eu não achei que se ressaltasse tanto em termos de Oscar para as áreas técnicas. Gente, desculpa a ignorância. Quantos Oscars o Guerra ao Terror levou? 6. Isso. E roteiro original também, Guerra ao Terror, faturou aí. Eu vi Guerra ao Terror, a imagem filme, eu vou dar os parabéns para ela aqui nesse podcast, lançou o filme em março do ano passado direto para DVD. Tanto que aí só depois que, tipo, ele bombou agora no Oscar, que a imagem resolveu lançar no cinema. Ou seja, perdeu dinheiro nessa brincadeira, né? A imagem bobeou, desmenosprezou o filme a própria distribuidora, né? E assim, eu assisti o filme em DVD e, olha, assim, eu assistindo em DVD, sentada no sofá, comendo pipoca, relaxando, podendo comentar o filme com a minha mãe, eu já fiquei tensa. Imagine assistindo no cinema, que é aquela imersão, porque o filme mexe muito, muito com a sua psicologia. O filme já começa dando um tapa na cara, falando que a guerra é uma droga, é um vício. Então, você mergulha na perspectiva daqueles personagens de uma forma muito alucinante, então. Cara, eu só acho foda, tipo, porque, sei lá, tem muitos filmes que eu acho que estão com a temática de guerra, velho, ultimamente. Isso eu acho meio foda, velho, sei lá. Eu só queria falar. Eu sou meio pacifista, sempre, tá ligado? Mas sempre teve filme de guerra. Ué, o Avatar não deixa de ser um filme sobre uma guerra. Vocês assistiram Up? Lógico. Mas assim, não foi nenhuma surpresa. Todo mundo já esperava que ganhava animação. De trilha, pra falar a verdade, eu torci pro Sherlock, né, Hans Zimmer. Eu acho que o trabalho dele foi muito legal. Mas assim, a trilha do Up te faz chorar do começo ao fim, então foi merecido. Ô Mariana, você que é entendida em Oscar, rapidinho, o Up ganhou esse ano, certo? Exato, os últimos três anos foi da Pixar. Pixar é foda, cara. A Pixar, ela tá assim, com Ratatouille, Up e Wall-E, ela formou uma trilogia assim, de filmes sobre autodescoberta, incontestável. O Ratatouille você descobre quem é você, qual que é o seu dom, no Wall-E você descobre o amor. E no Up é a sua superação final, já numa idade avançada, construindo tanto o seu dom quanto o amor. Então, se você analisar os três filmes, ele segue exatamente essa lógica. Trilogia da Pixar, hein? Sensacional. E sobre Capitão América, né? A gente já falou um monte de notícias sobre esse assunto aí no decorrer das últimas semanas. E finalmente aí o site Deadline Hollywood, ele publicou aí os três possíveis candidatos já, no qual a Marvel estaria aí colocando a fé aí em um deles para levar adiante aí o papel do Capitão América, do Steve Rogers. E são eles o ator Mike Vogel, do filme Cloverfield, Garrett Hedlund, que você pode conferir aí no Tron Legacy, e também o Chris Evans, né, que é o Tocha Humana aí dos filmes do Quarteto Fantástico. Não sei, velho, ficaria estranho o cara que é o Tocha Humana ser também o Capitão América, né? Ele seria dois papéis importantes do universo Marvel, cara, então não sei. Eu acho assim, parece que eles estão dando agora muita importância realmente pro Capitão América, cara, porque já passou vários nomes, né? E oficiais são, agora ficou em três, e tipo, sendo que foi cotado até uma vez o Matthew McConaughey pra fazer o Capitão América, né? O que até faria sentido. Vamos ver, né, cara? Joe Johnson na direção. Eu acho que até agora tá fazendo bom trabalho aí nos últimos filmes que ele anda fazendo. E lembrando ainda que as filmagens aí do Capitão América, né, o primeiro Vingador, começa aí no meio do ano pro lançamento visado aí no dia 22 de julho de 2011. Lembrando que o outro cara que já estão estudando aí uma possível contratação pro filme do Capitão América é Hugo Weaving, né, que foi aí, imortalizou os papéis aí de o Sr. Smith no Matrix. Como? E o Elrond Elrond, né, o, na saga O Senhor dos Anéis, ele fez o V de Vingança, onde em nenhum momento do filme ele mostrou o rosto, mas ele deixou a marca registrada dele. A voz. No V de Vingança, a atuação dele tá sensacional, cara. E ele foi exatamente o que vocês falaram, só com a voz. E não é só a voz, né? Porque a gente sabe que no V de Vingança, cara, ele poderia muito bem só dublar, né? Já que o personagem não tem movimento labial por causa da máscara e tal. Mas não, ele vestiu a roupa, ele encarnou o cara. E não é só a voz, né? Mas a linguagem corporal dele foi marcante também, cara. Achei... Ele é muito foda no que faz, cara. E acho que pro Capitão América aí como Caveira Vermelha é outro fator aí que pode deixar o filme muito bom. E assim, qual que é o perfil do Caveira Vermelha? É tipo Coringa do Batman? O que que a gente pode esperar do Will O Caveira Vermelha é o vilão principal do Capitão América, assim como o Coringa pro Batman mesmo. Exemplificando melhor, você deve estar aí ligado aí no Hans Landa do Quentin Tarantino, certo? Certo. É um nazista, educado, nazista. bem Uma pluma de educação. Educado e tudo mais. Mais nazista, e o Caveira Vermelha é só a antítese dele, ele é tudo ao contrário, é um cara escroto, feio pra desgraça, né? No filme aqui estão dizendo que ele vai ser uma espécie de estudo, né, dos alemães pra um super soldado, no qual acabou ficando desfigurado depois de vários testes, ou seja, eles vão colocar o espírito da Marvel mesmo, né, cara? Você coloca algum elemento extremo no seu corpo, você não morre, você fica mais forte, você fica poderoso. Capitão América, ele é a personificação de todos os ideais americanos, era é o Sentinela da Liberdade, então assim, ele representa tudo do sonho americano. Agora imagina uma personificação, tudo o que o nazismo representa, tipo, em um personagem, esse é o Caveira Vermelha, entendeu? Sim. É exatamente isso. A versão americana de um nazista, né, ideal. Mas a gente sabe que não é bem a verdade, né, que os soldados lutavam mais por obrigação, por dever à Alemanha, do que por ódio ao estilo de vida americano ou tudo mais, né? É, com certeza. Continuando a notícia, gente, quem que vocês acham que seria mais parecido ou que ficaria teoricamente melhor como Capitão América? Eu acho que isso daí vai ser o mesmo caso do Brandon Routh como Superman, né, cara? Eles vão tentar fazer o cara seguir à risca as diretrizes do diretor. Independente se o cara tem o visual do Capitão América ou se ele tem o talento de um ator de verdade, eu acho que o que mais vai contar é o diretor nesse caso, o que ele vai achar melhor pra dirigir, né? Eu acredito que vai depender mais do diretor do que a escolha da produção, por exemplo. Sabe uma parada que eu acho foda de quadrinhos, cara? E principalmente de adaptações de filmes de quadrinhos? Vocês repararam que no Superman e no Capitão América vai acontecer a mesma coisa quanto à escolha de elenco para os personagens principais? O Super-Homem, ele foi um cara, assim, desconhecido, né? Quem foi o vilão do Super-Homem, do Superman Returns? Kevin Space. Puta de um ator, né? O Capitão América, que aconteceu? Ganhador do Oscar por Beleza Americana. Sem contar outras tantas fodásticas atuações dele como o vilão em Seven. Mas então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, no Capitão América, quem que vai ser o Caveira Vermelha? O Wizard. Que é um puta cara ferrado. E o, teoria, o Capitão América, não, cara. Ele é um puta de um ator, velho, na boa. Eles sempre escolhem os melhores e mais experientes atores pros vilões. Mas então, o ponto que eu quero chegar é engraçado, porque como assim, o herói, né, ele por si só, ele já tem assim, um peso muito grande, que escolhem atores que sejam desconhecidos para encarnar, né? Tirando o Batman, que foi o Christian Bale. Aí no caso, o Batman, que não seguiu essa regra, né? Porque ele é um cara que já era conhecido. Atualmente o herói, ele não precisa ser um ator tão bom, porque o herói se vende sozinho. Agora, eu acho que o vilão precisa se mostrar, entendeu? Então, é nesse ponto que eu queria chegar, porque é isso que eu acho engraçado. Tirando, acho que, assim, eu gosto pra caramba de quadrinhos, de herói, eu só gosto pra caramba, sou fascinado. Mas o Batman em si, eu acho que ele tem uma complexidade, uma dimensão maior do que os outros heróis, né? Mas aí, por exemplo, no Capitão América não tem isso, toda essa dimensão do Batman, nem o Super-Homem. Eu vejo os dois casos em pontos diferentes, em extremos diferentes. Mas é legal porque é exatamente isso que você falou, Guizão. O cara se vende, então assim, ele não precisa fazer nada. É só ele, tipo, tá lá, vestir o uniforme, beleza, sou Capitão América, beleza, sou Super-Homem, entendeu? Aí o vilão que tem que, tipo, trazer o herói pro nível dele. Isso que eu acho muito legal, cara. É muito interessante você observar isso. Você repara bem isso no Corpo Fechado, por exemplo. Entendeu? Não que o Bruce Willis seja melhor ou que o Samuel Jackson seja melhor que o Bruce Willis. Mas você vê que o peso do vilão é sempre maior do que o do herói. Cara, mas sabe por quê, Guizão? Faz sentido. Acho que isso tá aliado no roteiro da superação, entendeu? O herói, ele, cara, aquele que, tipo, ele no começo, ele tá começando, aí ele vê aquele vilão super foda, ele fala, cara, eu preciso ser melhor que ele, eu preciso superá superá-lo. Então até o final do filme ele vai ter todo aquele desenvolvimento pra na luta final ele superar o vilão. Então faz sentido assim, né? Você Exato. Vê que a maioria acho que dos filmes tem essa passagem na história. Você queria falar, Oliver? Você fala que o Batman é um herói mais desenvolvido, por exemplo, que o Capitão América. É mais desenvolvido porque pelo caminho que foi trilhado, né, desde a criação dele, eu acredito que em termos de argumento ele teve maiores oportunidades do que o Capitão América. O Capitão América criou, né, criou-se e ficou aquela coisa boba que geralmente era fruto da imaginação do Stan Lee. E alguns heróis cresceram, como o Demolidor, por exemplo, que na minha opinião, eu acho, hoje em dia, em termos de quadrinhos, o melhor herói, super-herói que existe. Demolidor? O Demolidor, porque ele passou na mão do Frank Miller e tal, e ele ganhou outra dimensão. O Batman, a mesma coisa, cara. Muito escritor bom passou, e ele ganhou as características que ele tem hoje, né? E o Capitão América não, cara. Ele ficou no básico, né? Entendi. Cara, vocês já leram Os Supremos? A primeira imagem do Samuel Jackson como Nick Fury foi no Ultimates, que era, assim, tem muita similaridade com alguns atores. Até porque quem faz é o Mark Miller, que fez o Wanted, que a gente já citou aqui, que, meu, o ponto que Miller, a forma de ele fazer quadrinhos, ele tenta associar com atores, de repente, sei lá, pra facilitar, pra rentabilizar o filme, pra ficar mais fácil de vender, anyway. Mas então, o que eu queria falar é o seguinte, é engraçado porque no Ultimate, cara, você vê uma dimensão e uma história pro Capitão América, cara, que é muito legal. O que que acontece? Ele conta a história, assim, falando dele na amizade com o Bucky, que era nesse universo, nessa história, ele era o fotógrafo, ele era um cara que, assim, tipo, era amigo, mas conhecia o Capitão América como se fosse meio que um ídolo. Aquele é o Capitão América, entendeu? Então, e é muito legal porque, assim, quando ele, depois que ele é congelado e depois quando trazem ele de volta pra nossa era, que aí ele é o Capitão América e tudo, a única pessoa com a qual ele mantém amizade, cara, é o Bucky. E o Bucky já tá velho, ele tá com 70, 80 anos. E ele mantém amizade com ele e, assim, você vê o desabafo do Capitão América pra ele. Cara, Bucky, mas eu não sei mais o que a gente vive, tipo, tudo que eu conhecia, todas as pessoas que eu conhecia tão velhas, assim, o mundo é um mundo louco, as pessoas não gostam mais de, sei lá, de ficar com a família, todo mundo quer sair de casa. Então, você vê, assim, uma dimensão que até então eu nunca tinha lido sobre no personagem do Capitão América. Aí tá uma evolução legal do personagem nos quadrinhos, né, cara? Eles isso, podem... Exatamente, entendeu? Isso, esse ponto que eu achei bem legal, cara. Então, gente, o nosso queridinho Chris Nolan, responsável por grandes filmes, né, dos últimos tempos, além do Batman, né, dos dois Batmans, ele também dirigiu Grande Truque, Insônia e Amnésia, que são filmes muito fomes. E agora, recentemente, no jornal LA Times, ele contou um pouco sobre a origem, né, o Inception, que é o filme novo dele, com o Leonardo DiCaprio, e também comentou de dois outros filmes que ele tá fazendo com a Warner Bros., que é o Superman e o próximo Batman. Né? Mais um pra trilogia. Bem, o que o Nolan disse, né, pro LA Times, que a ideia, né, começou, né, sobre o Superman, começou quando ele estava no impasse sobre o terceiro Batman, e o roteirista David Goyer teve esse insight da história do maior ícone da DC, e aí o Chris Nolan diz: ele basicamente me disse que estava pensando em como eu abordaria Superman. Eu imediatamente entendi a ideia e adorei e pensei, existe uma maneira de abordar a história que nunca foi feita antes. Algo incrivelmente empolgante. Eu quis imediatamente me envolver ao lado de Emma Thomas, a co-produtora, né, esposa do Nolan, no sentido de conduzir esse projeto e levá-lo ao lado do estúdio em direção excitante. Então, assim, o Nolan não vai dirigir, ele vai apenas produzir e ser um consultor, né, pra Superman, já que ele tem o Batman, né, no estúdio. Um diretor vai ser escolhido a dedo por ele, poder desenvolver o roteiro, né, que eles pensaram. E a respeito do Batman, ele ainda acrescentou: sem entrar em nada muito específico, o elemento que mais nos empolga sobre esse filme é a chance de encerrar nossa história, vê-la como um desfecho. Não queremos inchar eternamente o balão expandindo essa história. Outro dos maiores atrativos de fazer mais um é que temos um elenco ótimo, podemos repetir a diversão que tivemos os outros anos. Então, pelo que vimos, ele vai fechar a trilogia do Batman, que ele começou com Begins, Dark Knight. Agora é esperar pra ver o que rola de fato, né? Se sai do blá blá blá e vem pra realidade. Nossa, cara, é exatamente isso que eu ia falar, Mariana. Você tira as palavras da minha boca, cara. Pois na boa. É. Assim, tá muito falatório e enquanto eles estão falando, vendo como é que vai adaptar, fazer toda essa adaptação aí, blá blá blá, a Marvel já tá compondo os Vingadores no cinema e a DC nem começou, né? Eles têm que dar prioridade realidade pro Super-Homem, né? Porque eles têm agora um prazo em que eles têm que tornar a realidade um filme, né? Porque tem um lance de um processo da família do Jerry Siegel e tal, né? Do co-criador do Super-Homem. Eles têm que entrar em ação aí. Acho que agora o prazo já apertou. Por sobre causa que eles recuperaram parte dos direitos do Superman. E a Warner/DC, né? Só tem o direito de manter e não ser lesada por questões aí contratuais se lançar um filme, né? No qual todo mundo lucre. O foda disso tudo é que a família aí que tá processando, no caso, ela ficou com 50% dos personagens e de tudo. Então, na verdade, não é Super-Homem. Vai ser só Super ou só Homem, tá ligado? Vai ser só Lois ou só Lady. Incluindo metade dos poderes do Super-Homem, né? Ou ele voa ou ele é super forte. Não, mas é verdade. Infelizmente não é piada, não. Essa divisão de direito tá 50-50 mesmo. Meio Super ou meio Homem, né? Pode ser nem Mato Grosso como... Não quero de câmera nem... e tipo na música do Vira Vira Homem, né? Nessa hora. Então, mas assim, eu acho que os próximos projetos da DC, eu não sei se isso que você falou, Oliver, se eles vão realmente acelerar o Super-Homem, né, cara? Porque eles já têm o Lanterna Verde, que tá com filmagem iniciada, já tá rolando. Aí depois tem o Batman, que vai ser o próximo projeto do Nolan depois desse Inception. Então, como é que vai ficar o Super-Homem, né? Vão ter que dar um pulo aí pra resolver. O Inception já terminou de filmar, tá na sala de edição já. Não tem mais o que fazer no Inception. Agora ele lançou, ele mergulha no Batman rapidinho. Uma questão que o Batman acerta e o porquê o Super-Homem sempre, ultimamente, né, sempre dá um fiasco de projeto, é porque ele sempre coloca um Lex Luthor, né, que é o arqui-inimigo. Então, em um filme que você tem que voltar a desenvolver o herói, porque já fazia, sei lá, 20, 25 anos que tava longe das telas, e não tem jeito, você tem que desenvolver ele de uma maneira nova pros dias de hoje. Então você não pode colocar um vilão de muito destaque pra você não ter que ter essa divisão de partes aí, de você deixar de dar destaque ao herói por causa que tem um vilão importante. Foi o que o Chris Nolan fez no Batman Begins, ele colocou um vilão secundário e um vilão foda só no segundo, né? Mas posso ser sincero com vocês? Na boa, eu acho que isso daí depende muito do roteiro que eles tiverem, porque aqui é um exemplo, Sherlock Holmes, que saiu de cartaz, tudo. O filme é um puta de um filmaço, eu gostei pra caramba, não é Sherlock Holmes, o que nós estamos acostumados, mas se você for ver, o vilão, ele aparece em easter eggs, cara, que é o Professor Moriarty, e é o que assim, só vai vir no próximo. Exato, o Moriarty só vem no próximo. Exato, então assim, o que eu achei mais foda do filme foi exatamente isso, falei, caralho, o filme é muito bom, eu gostei pra caramba, e o melhor é, o Moriarty ainda estar por vir. Eles poderiam ter feito isso no Super-Homem. Pra mim, o motivo pelo qual eles não fizeram foi o que você falou anteriormente, tipo, só que assim, uma dimensão maior, que foi, meu, é Super-Homem, a gente tá trazendo uma franquia, é um reboot, então, porra, não temos como não abordar Lex Luthor, entendeu? Mas mesmo assim, eu acho que se ele tivesse um roteiro legal, eles poderiam ter feito de uma outra forma. Só complementando essa questão dos rumores, isso é uma coisa que Hollywood faz muito, essa história assim, ah, estão falando que o Philip Seymour Hoffman vai fazer o Pinguim. Isso é tudo notícia plantada pra ver a reação da galera. Se a reação for positiva, eles contratam o cara. Se a reação é negativa, pensa em outro, entendeu? Não. Isso é pra testar o público. Porque se fosse plantado, era venenosa. Caralho! Fechou. Televisão. E finalmente, depois de 8 temporadas, né, a 20th Century Fox, ela pode estar ainda anunciando nesta semana o fim da série 24 horas, né? Segundo o site Variety, os executivos do canal, eles ainda estão mantendo as coisas meio que por debaixo dos panos, né? Mas a decisão ainda deve sair até, quem sabe, nesta segunda. O custo da produção ela tá aumentando, isso deve se dar porque eles mudaram de Los Angeles para Nova York, com certeza, para você mudar uma produção aí das proporções de 24 horas. Vai dinheiro. E a divisão da Fox, né? No caso, tá considerando em levar a série a outros canais, né? Mas o custo elevado e já o tempo de exibição, né? Que é considerado uma série com idade avançada até, pode ser um obstáculo para isso. Então, a galera tá cogitando em migrar, né? 24 horas para uma série de filmes pros cinemas. Sei lá, cara. Eu acho tudo muito esquisito. Essa semana saiu que aí o Smallville vai ser renovado pra 10ª temporada. Qual que é a audiência de Smallville em 24 horas, sabe? Será que, se pôr na balança, realmente vale a pena? A diferença tá no público, Sucia. Eu acho que quem assiste 24 horas, com certeza, não tem peito pra assistir um Smallville. Até porque quem assiste Smallville são todos kryptonianos, né? E tem que ser de aço, peito de aço. E assistem com a cueca por cima das calças, tá? Do pijama azul, né, velho? 24 horas, né? Ele teve temporadas fantásticas, que nem a segunda e a quinta. Mas eu acho que o grande problema da série, que acho que vem levando ao cancelamento, é que toda temporada ela tem aquela estrutura pronta já, né? A diferença dessa última é que eles mudaram as locações de Los Angeles pra Nova York. No entanto, a estrutura continua a mesma, que é tipo nos primeiros 6, 7 episódios, eles têm um plot, né? Que é bem básico, que o Jack Bauer resolve, né? Nesses 6, 7 primeiros episódios pra descobrir que a merda é muito maior e ele tem que resolver nos episódios restantes, né? E isso aconteceu em todas as temporadas e provavelmente pelo fato do roteiro nunca variar, cara, eles variam personagens, locações, né, que a gente disse, mas isso acaba cansando. E as duas últimas temporadas ficaram na mesmice. E aí, vocês gostam de 24 horas? Assistem? Estão deprimidos? Chateados? Vão chorar? Eu acho que tá terminando na hora certa, cara. Eu acho que a oitava temporada, por mais que não vai ter audiência, né? O certo é finalizar ela, cara, colocar um fim também pro drama do Jack Bauer de sempre tá enrolado com o trabalho. No caso aí, ele nem parte da CTU é mais, né? Ele tá entrando pra ajudar mesmo, porque ele tem laços de amizades na presidência e tudo mais. Ou seja, Jack Bauer tá frila nas últimas temporadas, é isso? Ele saiu da CTU e tá no SBT. O Silvio Santos tá muito mais que há 24 horas no SBT e não conseguiu resolver até hoje, né? Porra! De acordo com a Entertainment Weekly, a Fox renovou para a terceira temporada a série Fringe. J.J. Abrams, Alex Kurtzman e Robert Orci estão no comando do programa. Anna Torv, Joshua Jackson, John Noble, Lance Reddick, Blair Brown e Jessica Nicholson também vão retornar aos papéis principais. Os novos episódios serão exibidos a partir do dia 1º de abril lá fora, esperamos que não seja mentira. O que pode ser, né? O que pode ser. E a série vai ser exibida pelo SBT. E o título vai ser... É verdade isso aí, não? É. E o título vai se chamar Fronteiras Malucas de Verão. Não, brincadeira. Não, mas é verdade. A notícia não é verdade. Eu recortei do Notícias Populares. Vai se chamar Fronteiras. E na TV por assinatura, pela Warner, é claro. E o DVD da temporada de estreia pode ser adquirido no site do Submarino pelo link do Nerdrops. Cara, alguém gosta de Fringe? Alguém? Olha, eu assisti a primeira temporada. O Oliver disse que a segunda temporada é meio zoada. Mas a primeira temporada é animal, cara. É uma série muito bacana. Eu acho que é o que faltava no Arquivo X, assim, por exemplo. Apesar da série, tem muitas referências do Arquivo X. Tem um episódio até que eles vão na casa de um cara e tá passando Arquivo X na TV. Eu acho... Mas tem várias referências, não é só Arquivo X, Star Trek, Star Wars. É direto, cara. Inclusive, um dos personagens, que não é um personagem principal, porém é um personagem importante, até encarnado pelo Leonardo Nimoy. Ô, Oliver, e tem alguma referência a Stargate? Graças a Deus, nenhuma. Pode ser assim, temporada que é meia ruim. Não, mas é assim, mas é porque Fringe, no começo, ela era meio criticada por querer ser Arquivo X, entendeu? E eu acho que eles entenderam isso e começaram a usar referências pra mostrar outra linha na série. Eu achei que isso foi legal, porque tudo que você não via em Arquivo X, por exemplo, você vê em Fringe. Ou via, né? Até o presente momento. Por exemplo, às vezes no Arquivo X, eles tratavam uma bizarrice, uma anomalia, apenas em citações, entendeu? Em relatos e tal. E no Fringe, não. No Fringe, eles vão direto e mostram aquilo, entendeu? Consegue provas concretas. Exato. Da existência do negócio. E mostram o negócio. A primeira temporada, ela tem um arco de história que cobre do primeiro até o último episódio, que é o tal do padrão, né? Que são uma série de eventos bizarros que acontecem em todo o planeta aí. Só que cada episódio, ele tem um mini arco de história que todo ele se fecha e o caso é resolvido, entendeu? E quantas vezes no Arquivo X, por exemplo, a gente ficou chupando o dedo, né, cara? Porque foi um puta de um episódio, segurou a atenção do espectador do começo ao fim, só que no final, né, a explicação não se consegue, ou tudo é muito, muito oculto, né? Muito subjetivo, fica a par do espectador supor do que aconteceu e coisa assim. O Fringe não, ele na primeira temporada, pelo menos, ele tinha uma visão de resolver o caso, só que com uma história inteligente no fundo, né? Não é uma baboseira, simplesmente, ah, tá aqui, o final é esse, e vocês têm que aceitar, sim, não, cara. E a verdade está lá fora. É, exatamente. Eles acham a verdade, sabem que estão lá fora e vão levar pra casa. É essa a diferença. Cara, sabe o que eu acho engraçado que você falou, Oliver? Pelo seguinte, Eu acompanhei Arquivo X, cara. Eu não vi todas as temporadas, mas eu vi alguns episódios, vi bastante da série. É, mas assim, eu acho que, cara, ela girava em torno dos personagens principais da Mulder e do Scully. No seguinte sentido, cara, a fé contra a razão. Um cara que ele, mesmo não tendo evidências, ele acredita, e a outra que, tipo, não acredito, só acredito se tiver evidências. Então, assim, você ficava uma coisa assim, mais voltada pra teoria, né? Mais uma coisa de ideais. E já no Fringe você já não tem isso. É pé na porta, tapa na cara, e é prova o tempo todo, e vamos que vamos descobrir porra é essa, né? Isso aconteceu porque, com o passar dos anos, esse negócio de não ficar evidente, de não resolver os casos, isso daí acabou travando, acho que até o roteiro da série, entendeu? E com eles resolvendo os casos no Fringe, eles abrem um leque maior de oportunidade pra criar mais histórias, e partir daquele ponto em diante. Então o Fringe a gente pode considerar que é uma espécie de continuação, de onde o Arquivo X parou, eles vão continuar resolvendo. Legal, cara. No caso, todas as bizarrices que mostram, apesar de ser diferente todo episódio, elas fazem parte de um evento que eles conhecem como padrão. E legal, isso seria, cara, a mitologia da série. Bem legal, porque eu imaginava que fosse assim, teoricamente, uma continuação direta. Eu achei que tivesse mais pra uma série que tivesse influências, entendeu? Que bebesse, tivesse bebido na fonte do Arquivo X pra montar uma série. Legal, cara. Games. E vamos para os destaques de games. Lançamento oficial do PlayStation Move. Rock Band 3 confirmado para o Natal. Mas é o Natal do Papai Noel, não é o projeto Natal, não. Portal 2 é anunciado. Activision, Infinite Ward e seus dois diretores demitidos. Bom, pra quem não tá sabendo, rolou a GDC essa semana agora nos Estados Unidos, a Game Developers Conference, onde finalmente a gente teve a primeira apresentação física real do PlayStation Move, que tava sendo chamado de PlayStation Arc até um tempo atrás, e é nada mais do que um Wii com alta definição, como eu já ouvi falar em alguns sites de game específico por aí. Quando eu vi a foto, essa porra no wall, cara, eu falei, nossa, olha, fizeram uns vibradorzinhos com uma bolinha na frente. Na muda de cara, bolinha, olha que interessante. O microfone do Raul Gil. Não é porque ele é dourado, né? Mas se fosse, seria, meu. Não, mas aquele lá é pro PlayStation de ouro. Olha, ele apresenta meio que umas diferenças com relação ao Nintendo Wii. Algumas diferenças em relação ao Nintendo Wii? Não, tem algumas, segundo ele. É, tem um console depois do controle, né? Não. Oh, sabe o que eu fiquei sabendo, cara? Que o Nintendo Wii, ele é só um leitor de DVD, porque o console mesmo tá dentro do controle. É uma unidade externa, né? É o controle e o sensorzinho que você cola assim na sua estante, aquilo tudo é videogame, o resto tá fora. É. Com certeza. Então o Wii não chega nem a ser o 64 que esquenta, né? Tipo, o remote é o 64, porra. Com certeza. Acelerou. Bom, uma principal diferença que vai ter com relação ao Wii é que os dois controles que você vai usar no PlayStation Move, eles não são ligados por fios como é feito no Wii atualmente. Eles são conectados por Bluetooth, e além disso, você usa a iToy em cima do videogame para que seja o mapeamento da sua posição com relação ao jogo. Então eles pretendem dar uma certa imersão um pouco maior nos jogos, e não servir simplesmente como um ponteiro de mouse, como eles vinham dizendo que o Wii serviria, né, quando fizeram a apresentação. Oi. O iToy é aquela câmera que substitui o sensor do Wii, é isso? Seria, cara, aquela câmera não que tinha... Só. Não sei se vocês sabem, mas o PlayStation tem um sensor de movimento embutido. O controle em alguns jogos, você já pode fazer, por exemplo, manuseio de algumas naves, você já usa o controle diretamente pelo sensor de movimento. O próprio GTA 4, né? Eu acho que no Uncharted também tem, né? No Uncharted você guia a granada, ou você faz a mira da granada com o controle de movimento. Heavy Rain, quando você tem que fazer algum Quick Time Event, aparece também o movimento no controle. Sim, verdade. E essa iToy, a função dela seria mais uma mapeamento da sua posição com relação ao videogame. Se você tá em pé, se você tá agachado, se você tá perto, se você tá se movimentando e tal. E não vai depender somente do que você tá segurando no controle, entendeu? É por isso que ele diz que vai ser um pouco mais imersivo agressivo do que o Nintendo Wii. Mas você não acha, Gui, que isso é por causa do Natal, Projeto Natal? Cara, na verdade eu acho que tanto o Projeto Natal quanto esse PlayStation Move, eles são por causa do Wii. Quando a Nintendo lançou o videogame na, se não me engano, 2006, 2007, o pessoal abriu o olho que existe um mercado casual aí que tá esperando só as novidades. E não, se eles vão correr se atrás, estão sem engolido, certo? O que eu digo não é do sensor de movimento, o que eu digo é essa interface que reconhece onde você tá, entendeu? Porque até então era só o controle. Aí até que saiu o Projeto Natal. Não, desde o primeiro anúncio que eles fizeram, já tava envolvida a iToy no meio do caminho. Ela já tava incluída no bundle. E até se fosse uma influência do Projeto Natal, eu não acredito que em 6 meses, foi quando a gente teve as primeiras informações a respeito do Projeto Natal em si, eu não acredito que em 6 meses eles tenham conseguido desenvolver uma tecnologia totalmente nova baseada numa ideia que a Microsoft teve. Mas sim, já eram projetos que todo mundo já estava prestando atenção desde o lançamento da Nintendo e que eles estão correndo para ver quem lança primeiro ou quem atrasa menos, né? Para pegar essa fatia do mercado casual que tá aí pegando fogo agora, né? Você fala isso porque você é sonista. Por que que eu sou sonista? Eu tenho Nintendo Wii, pô. Porque a Sony não pode ter copiado a Microsoft. Não tô falando que não pode ter copiado. Eu tô falando que os dois copiaram o Nintendo Wii, pô. Ah, sem dúvida. Não é copiar, né, cara? Eles se adequaram ao mercado. Ô, Guilherme, mas isso que você falou, cara, a respeito da tecnologia que foi desenvolvida, eu acho que faz sentido, até porque na E3, a demonstração que nós tivemos do protótipo do sensor de movimento do PlayStation 3 tava horrível, né, velho? Não tava funcionando, tava assim, uma jogabilidade, tipo, muito, muito ruim. Então, muito aquém do que o Projeto Natal. Então... Mas então, o que ninguém entendeu é que aquela porra era um Wii pintado de preto. É. Não, era um Wii. Pô, não era não, PlayStation 3, não era não, porque o gráfico que tava na tela, mesmo sendo uma merda, o Nintendo Wii não consegue fazer. Era um DVD, cara, tava rodando um DVD, entendeu? Aquilo era ensaiado. O cara treinou lá uns 2 meses pra ficar tudo bonitinho e sincronizado, né? Com certeza. E na E3, o Gui, na E3 foi a primeira vez, né, que o Projeto Natal e o protótipo do sensor da Sony foi mostrado, né? Aí agora, na GT, que eles mostraram ele verdadeiramente, como vai ser, né? Tudo mostrando o produto final, como ele vai sair pra vender. O pacote vai incluir esses dois controles, o iToy, e deve estar saindo no mercado aí na base dos $100 nos Estados Unidos. Não confirmaram quando vai ser, eles botaram algumas datas lá, mas, bom, vamos ver como se desenrola até o final do ano, né? Deve ser por volta do Natal, né, cara? Pra fazer... Eles vão ter que aproveitar o Holiday Season, que é quando mais se vende videogame praticamente no mundo, que é a semana do Thanksgiving americano, que, se não me engano, é novembro até o Natal. Então, lançando perto dessa época, você tem faturamento pro ano fiscal inteiro. E aqui, esse ano... PlayStation 3, apenas R$3.500. Não, cara, o Slim tava tudo isso? Não, cara, tem uma piada pra ir pra próxima notícia. Definitivamente. Então, gente, o Rock Band 3 foi confirmado para esse feriado de Natal. Esse não, né? O feriado que virá no fim do ano, na Holiday Season, que como o nosso grande amigo entendidíssimo de games, Guilherme Costa, falou, manda aí daí, Gui. Quem? Eu? Você, eu não. Como que vai ficar o feriado de Natal quando fizerem o feriado do Projeto Natal? Curso Oliver de piada, trocadilhos. Então, ignorando ele, continuando. E a última incursão do Rock Band, né, foi o Beatles, depois teve também o Green Day, What the Fuck, Rock Band. Não, teve não, agora... vai ter agora em julho. Ainda não foi? Puta merda, achei que vai ser lançado agora em julho. Cara, essa semana o Rock Band, ele teve um misto de boas notícias e péssimas notícias. Eu acho que a única boa foi que vai ser o Rock Band 3, então tava na hora de ter um upgrade no jogo, né? Mas aí falaram que vai ter esse maldito Green Day Rock Band, então deve vir um kit de giletes quando você compra o jogo, você cortar os... Cara, não, lápis de olho, velho. Lápis de olho. Lápis de olho, né? Lápis de olho. Um kit de gilete no estojinho também, né, do jogo. Né? Assim, cara, eu vou falar pra você. Antes dessa fase emo, eu gostava muito de Green Day, cara, tá ligado? Mas, assim, é uma banda legal, é uma banda da hora, é uma banda joia, joinha. Mas, pra mim, não a ponto de ter, tipo, um rock band Green Day. Tem tantas outras bandas fodas, cara. Exatamente. Tá virando meio que arroz de festa, cara. Qualquer um vai ter um rock band agora ou um guitarreiro, pô. Pra mim, tinha que ter sido só o do Metallica qualquer mesmo. Qualquer um, vírgula. Qual a próxima banda que você mataria pra ter um Guitar Hero? Nenhuma. Já saiu do Metallica, eu tô satisfeito, cara. Vai, mais umazinha, vai. Qual? Olha, mais umazinha, porra. O Led Zeppelin, imagina você no solo de baixo do Led Zeppelin. Black Sabbath, pode ser, pode ser. Então, tem um solo de baixo do Led Zeppelin. Oi? Tem demais um solo de baixo do Led Zeppelin. Porque uma das coisas mais legais é a guitarra. Por que tem um solo de baixo? Cara, não, porque o baixo do Led Zeppelin também é muito bom, cara. Eu não conheço o Led Zeppelin. Pera lá. Meu, vocês estão falando mal. Vocês estão falando mal do Led Zeppelin? Pode bater na boca. Não, que é isso? Ah, o Jimmy Page, ele era do Santo Daime, viu? Cara, o que eu tava dizendo era exatamente isso. Tanto que qualquer pessoa pode lançar um pacote músico pro Rock Band, que eles confirmaram que vai ter um pacote da Lady Gaga, cara. Poker Face, velho. Eu vou comprar. Olha, eu odeio videogame, mas da Lady Gaga eu compro tudo. Eu acho que aliás, a única coisa boa desse pacote da Lady Gaga é que vai ter a versão do Poker Face cantado pelo Eric Cartman pra você cantar também, cara. Irado. Isso, pacote cara. Da Lady Gaga. Porra, teve um tempo que todo mundo achava que a Lady Gaga tinha um pacote, né? É verdade, né? Vai ter esse pacote ó, que você boa, recebe também. Na boa, com pacote, sem pacote, ela é o meu sonho de consumo. How you doing? Então, pessoal, e uma coisa bem legal do Rock Band 3 foi que eles falaram que o status do Facebook, ele será atualizado pelo jogo, né? E de acordo com a notícia aqui, falou que irá inovar e revolucionar o gênero de música mais uma vez. Bom, pra mim eles estão prometendo muito, né? Mas eu acho que parece ser meio interessante. Vamos ver o que sai disso tudo, né? Que vídeo é uma coisa e você fazer na realidade é bem outra, né? Então, e o Rock Band 2, ele estava nas prateleiras há 2 anos atrás, né? Que depois disso veio aqueles... o Rock Band Beatles, todos os outros que nós citamos anteriormente agora, né? Teve também o Lego Rock Band. Lego. De Rock Band Lego? Cara, teve, mas se não me engano, foi uma versão que foi lançada pro Wii inicialmente, depois acho que não sei se saiu pras outras, as outras plataformas, mas era uma maneira de você conseguir reduzir o gráfico e manter a jogabilidade num determinado nível e ainda atrair, sei lá, o público infantil, quem sabe, entendeu? Então, na verdade, não era o Rock Band Lego, era o Rock Band Wii, né? Era tipo isso. Era pro Wii poder rodar o era todo feito no Lego lá, até a bateria era feita no Lego, era bem bonitinho e tal, aquele apelo visual todo, não deixava de ser um Rock Band, mas não ganhou muita atenção no mainstream, não. Rock Band Green Day em julho e o Rock Band 3 no Natal. Caraca, cara, no Natal vai ter muita coisa. No Natal a gente vai ter Natal, Project Natal, aí aquele controle lá do PlayStation 3 muito louco no Natal também, Natal. Ah, tipo, tudo no Natal. PlayStation Move. É, então, exatamente. Meu irmão, Papai Noel vai fazer hora extra esse Natal, hein? Cara, mas se você não parou pra reparou isso até agora, todo Natal é sempre a mesma coisa. Toda Holiday Season é essa loucura de games, a gente fica quase 4 meses sem receber nada, sem ter um lançamento decente e joga tudo de uma vez. Aí você fica sem tempo pra jogar tudo, pô. Cara, eu não tenho tempo barra dinheiro pra jogar tudo numa temporada normal, então Holiday Season pra mim, tipo, tô cagando. E pra quem é usuário de Macintosh, uma boa notícia. A Valve vai migrar aí pro seu console, entre aspas, né? Saiu aí várias imagens de marketing, até uma imagem legal pra caramba, que é o primeiro Macintosh. Se eu não me engano é o Lisa, né? Na foto lá. E ele tá com o símbolo da Valve, que é como se fosse aquele bracinho com a engrenagem. Uma outra boa notícia que é, puta, e eu tava querendo, eu tenho o Steam, tenho vários jogos nele, vou poder ter esses jogos direto no Mac? Sim, eu não vou precisar comprar de novo. Os jogos vão ser multiplataforma, PC e Mac. Por exemplo, eu comprei Counter-Strike Source há 3 anos atrás. O Steam saindo pra Macintosh e já sendo disponibilizado a versão de Counter-Strike para Mac, você não precisa comprar o jogo. É só baixar ele porque você já o possui. É, isso é bom, né? Porque você já pagou por ele, então não interessa que plataforma você tá usando. Você já pagou o valor dele, é ótimo. E isso vem num tempo certinho, porque a Valve também anunciou que Portal 2 vai ser lançado, não tem muitos detalhes ainda sobre a história e tal. Algumas pessoas até já estavam indicando que talvez Half-Life 3 tivesse uma integração com Portal, mas o anúncio de Portal 2 saiu um pouco na frente. Half-Life é outra novela, né, cara? Cadê o episódio 3, cara? É isso que o pessoal tá esperando, né? E quando começou os rumores sobre o lançamento que viria a ser Portal 2, o pessoal tava apostando que seria Half-Life 3, mas até agora a Valve não se manifestou sobre lançar ele esse ano ou no ano que vem. vem, mas talvez a vontade de que ele seja lançado já garanta que em algum período entre esse ano e ano que vem, esse esteja lá no Steam de cada um. Legal, cara. Uma coisa maneira também, eu não sei se vocês se lembram, acho que a gente chegou a noticiar aqui um pequeno curta que havia sido desenvolvido pelo estúdio Purchase Brothers, que eles desenvolveram aquele filme com $500, né, que é o Escape from Sid 17, e pô, o vídeo, pra quem assiste no YouTube, fica encantado até hoje, pra quem conhece a história do Half-Life, parece que pode virar um longa-metragem, né, tá aí talvez em especulações, não é certeza, mas pode ser que vire sim. Tá, ok, eu não queria falar isso, mas eu vou falar, eu tô com medo, porque na verdade, qualquer filme, isso é, infelizmente é um histórico triste que a gente tem, mas qualquer filme baseado em jogo tende a ser uma cagada. Mas então, cara, esse vídeo aí, o Escape from Sid 17, Guilherme, eu acho, ao meu ver, ao meu entender, que é um filme legal. Por quê? Porque não vai ter o Gordon Freeman. Ele é baseado na entre aspas, aí, mitologia do Half-Life. Isso daí eu acho que dá pra ser aproveitado, cara. Ah, entendido. Bom, se não tentarem fazer um live action como eles tentam fazer com todos os jogos que a gente conhece, realmente pode ficar um negócio legal. Uma história baseada em todo o roteiro de Half-Life. Uhum. Mas partir pra querer personificar aquilo ali, colocar o Gordon Freeman, colocar a Alex, vai ser complicado. E chegou ao fim a novela que tava rolando entre Infinity Ward e Activision, cara. Pra quem não tá sabendo aí, no início de fevereiro, dois grandes diretores da Infinity Ward foram demitidos, o Jason West e Vince Zampella. Eles eram o CEO e o chefe de tecnologia da Infinity Ward. Eles foram demitidos numa reunião, pra vocês terem uma ideia, o pessoal da Activision chegou no escritório, todo mundo conversando, de repente iam com seguranças na sala e ninguém do lado de fora tava sabendo o que tava acontecendo. Cara. Foi um momento meio de tensão que tava rolando lá, e a gente ficou sabendo depois que o que aconteceu na verdade foi que eles dois estavam sendo demitidos realmente. Não explicaram muito bem a razão para que isso estava acontecendo, mas precisou rolar uma declaração escrita para a Secretaria de Comércio, porque época fiscal, demitir diretor sempre dá problema e tal. E o estranho é que esses dois diretores são os mesmos que em 2006 bateram pé contra a Activision para que eles criassem a franquia Modern Warfare, porque, sinceramente, o mercado já estava super saturado de jogos sobre Segunda Guerra e tal. Eles queriam fazer um negócio mais moderno, trazer para um lado mais ambientado na cena atual. Bateram pé, conseguiram convencer a Activision, fizeram um jogo que rendeu milhões, foi o jogo mais vendido do ano passado, e agora, nesse ano, são demitidos. Então, realmente, a coisa estava muito suspeita, estava um pouco estranho do que estava acontecendo. Existia uma certa preocupação com os fãs da série Call of Duty, o que queria acontecer, porque o lado Modern Warfare é realmente da Infinity Ward, são eles que fazem todo o trâmite, todo o roteiro, desenvolvem o jogo e lançam, mas logo depois também já veio a notícia da Activision que a série vai ter continuidade normalmente, a Sledgehammer e a Treyarch vão assumir algumas partes do Call of Duty, não se sabe nada a respeito de Modern Warfare 3, já tinham falado, soltado alguns boatos de que sairia no final do ano que vem, mas isso já foi negado. Parece que o próximo jogo do Call of Duty vai ser ambientado ou na Guerra do Vietnã ou na Guerra da Coreia, tá? Isso é um pouco ainda tá indeciso, provavelmente deve cair pra Guerra do Vietnã, é um período não muito explorado atualmente. Cara, você não acha e também que... pra quebrar, né? Pra dar uma quebra, nossa. Porque Segunda Guerra Mundial realmente já não dá, não tem mais, já tem 11 jogos de Segunda Guerra Mundial, por favor, vamos parar, vamos trocar os ambientes, né? Ô, cara, você não acha que com a saída da minissérie agora, com a estreia do The Pacific, que é a minissérie sobre a guerra do Japão, da Coreia, né, no caso, você não acha que talvez eles puxem pra esse lado, ou nada a ver? Você acha que isso daí não alavanca as vendas a ponto de, já que é uma série de um canal pago, mano. Cara, eu realmente não sei como é que esse tipo de integração é vista entre outras mídias, mas uma empresa como a Activision nada impede dela contratar outras menores, como fez com a Infinity Ward, com a Sledgehammer, com a Treyarch, outras quaisquer, e direcionar cada uma para um lado deles, um para a Guerra do Vietnã, um para a Guerra da Coreia, um para, sei lá, mais um jogo de Segunda Guerra Mundial, entendeu? Nada impede, até, ao que parece, tudo vai ter continuidade mesmo com essa bagunça toda que teve na Infinity Ward. O pacote de mapas de Modern Warfare 2 está prometido pro Xbox para sair agora, ainda em março, tá? PS3 e PC vão receber um pouco mais para frente o mesmo pacote. Então, tudo que fora essa bagunça que teve com a diretoria, segurança entrando na sala, nego saindo no tapa e tal, parece que não afetou a série Call of Duty como um todo. Vai ser dado continuidade, mas algumas notícias a gente só vai ter realmente mais para frente, né? Mas também não teria nem como não continuar, né, velho? Porque se acontece exatamente, isso, mas... o mais fantástico. Porra, atira no pé, velho. Até vou mandar um heads up pro pessoal. Vai sair um artigo meu pro Nerd Drops nas próximas semanas, não tenho certeza quando, falando exatamente qual foi o efeito das vendas de Modern Warfare nos outros games no final do ano passado. A gente teve um início de ano totalmente diferente. Você tinha lançamentos, pô, dois lançamentos excelentes por semana em janeiro. Isso não é comum, não é normal. E no artigo eu vou explicar um pouco o que Modern Warfare tem a culpa disso. Momento Sofá. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, nossos ouvintes, chegou o momento esperado por todos, o momento que todos anseiam a semana inteira, todos aqueles que têm problema com masturbação crônica. Essa semana passada, a Gemma Atkinson, pra quem não sabe... Essa semana passada. Não, é sério, foi dia 11 de março, então foi semana passada. Cara, essa mulher deve ser muito boa, ela rompe barreiras do tempo, né, velho? Ela é filha do Hulk Hogan, não é ela? Não sei, velho. Você que tá vendo essa parada, pô. Bom, eu acho que ela é filha do Hulk Hogan. Quem falar que ela não é, é mentira, porque pra mim ela é filha do Hulk Hogan. Mas então, ela fez aí mais um ensaio de lingerie pra uma revista lá britânica e tal. Vai estar no post aí o link pras fotos dela. Cara, ela é... Ai, cara, ela é gorgeous, velho. Ela é fap, fap, fap. Ela é tudo que vocês quiserem, velho. Ela parece a Penny. Big Ben? Penny. É a Penny, cara. Ah, é verdade. Na verdade. Cara, turbinada, né? Nossa. É a turbinadaça. Eu, se eu encontrasse ela um dia na rua e ela falasse, Luiz, eu ia fazer pra ela. Motorboat, né? Sussu. Oi. Quantos graus na escala flap você categorizaria essa mulher? Então, a partir de hoje, Nerd Drops 35 lança aí a nova unidade de medida, a medida de escala flap. Flapômetro. Flapômetro. Cara, no meu flapômetro ela é 10 de 10. É, cara, no meu ela é, cara, 12, meu irmão. Eu sou obrigado a concordar, cara. Isso daí, você caprichou nesse link finalmente, Sussi. Parabéns. Eu parei de aceitar sugestões de fora e acreditei no meu pênis. Você pensou com a cabeça certa, Sussi. Não, mas ela é maravilhosa. E ela tem cara de ser cheirosa, né, mano? Olha. É sério, mano. Olha. Ela usa febo? Ser cheirosa, velho. Ela usa febo, é foda, brother. Mano, a mina é tão gostosa, ela é tão gostosa que, tipo, os sentidos se misturam, né, velho? Você vê ela e, tipo, você fala, meu, essa mina é cheirosa, tá? Porra, velho, como assim? Caralho. Nossa, velho. Quando eu vejo ela, a primeira reação é... Tá saindo dois volumes aqui pra fora do monitor, né, velho? Papai está excitadíssimo. Bom, e esse foi o Nerd Drops de número 35, né? Agradecemos muito a presença da Mariana Bonfim. Faça o seu jabá aí, Mariana. Meu jabá é o seguinte, gente, pra quem quer ler críticas de cinema ou saber o que a crítica brasileira está falando dos filmes, ou também escrever a sua crítica, mande para www.movio.com.br. Pra quem quiser, pode me seguir no Twitter, @MarianaBonfim. E eu estou com o Twitter lá do B rolando, que é o @sexonalata. Ei. Falando sobre sexo na lata. Em breve, o blog também vai estar no ar. Então, pode me seguir no @MarianaBonfim, @sexonalata. E é isso. E entrem no Movie U. E obrigada, meninos. E o Guilherme Costa, que teve que sair um pouco mais cedo aí, mas ele fez uma ótima participação aqui, sempre dando as boas novas do mundo dos games. Como sempre, a participação mais completa que qualquer um já fez. Qualquer um dos integrantes já fez. Manja tudo de games. E quem quiser mandar seu recado, seu e-mail, sua crítica, como andaram fazendo. Suas declarações de amor para o Sussi. Mande para nerddrops@gmail.com, nerddrops@nerddrops.com ou .com.br. E em homenagem ao nosso amigo Vitinho! Vamos ficar com a música deste aniversariante. Cruz de pau. Aperta o play aí, Sussi. Guilherme, então, uma pergunta aí, cara. O que você achou do Di César ser imunizado no Brother? Olha, o Di César não indo pro paredão, vai ficar muito mais diferente o jogo a partir de agora. Você vai poder ver como que o Delgado vai se comportar, tá? E uma coisa é certa, a Ana Mara não vai parar de falar daquele jeito com a voz de taquara rachada. Ô, Susi, quando é que foi a do Boga que, tipo, ele perdeu, velho? Qual que foi a aposta? Cara, não lembro. Cara, isso daí... Cheguei e falei, eu aposto, Boga do Polar, como o filme vai ser... O jogo vai ser lançado antes, o filme vai ser... Não foi isso. Lembra que o Watchmen tava pra ser processado por causa verdade. De... ia ser adiado, né? É, e o pessoal falou que ia ser adiado e você apostou o Boga que ia sair no dia que foi marcado. E saiu no dia que foi marcado. Caralho. Só que o Polar não apostou nada. O Sus que apostou o Boga do Polar sozinho, por conta própria. E ganhei. Nossa. E o Polar liberou. Tá bom, vai lá. Caralho, então você mandou Mind Games nele e ganhou o Boga dele. Ele cagou pedra.